tivemos neste congresso, que é um congresso nacional, onde estavam representadas todas as bibliotecas do país, bibliotecas públicas, algumas com orçamentos que nem nos passa à cabeça por nós poder ter. Estava também, esteve representada as bibliotecas municipais de Lisboa, com a sua vereadora, Catarina Vaz Pinto, com um orçamento de milhões em termos de equipamento, e que nós ficamos a olhar e a sonhar o que nós poderíamos fazer. E o orgulho ainda é maior, porque realmente nós somos uma biblioteca que comparada com estas, temos recursos muito menores, não é? Principalmente em termos tecnológicos, que é muito caro e que realmente temos essa dificuldade, mas realmente temos uma equipa humana fantástica e incrível, porque no meio de todas aquelas bibliotecas nós foi reconhecido o nosso trabalho com um projeto que é um projeto de proximidade de comunidade. É um projeto que leva, não é só a leitura e os livros, é as suas histórias, como estava agora a nossa bibliotecária, a Teresa, a dizer. As pessoas querem contar histórias. E neste espaço, que é o espaço deles, porque é nas aldeias, as pessoas contam as suas histórias. Então, estarmos ali, no meio de todas aquelas bibliotecas, a nível nacional, e receber um prémio de reconhecimento do trabalho desta equipa, devo-vos dizer que eu senti um orgulho enorme, muito grande, e às vezes perceber que não é com muito dinheiro que se faz muito, é com boas pessoas, com boas ideias e com muita disponibilidade das pessoas que estão nos projetos.